Eu na mira mirando a noite, revirado no seu açoite a solidão. Eu mirando a mina dos ventos, transtornado por seus tormentos e moinhos. E o menino tornado adulto, transtornado pedindo indulto, cobertor. E o poeta implorando versos, desdobrando este universo tão sozinho. Eu lhe passe de ser pessoa, implorando que outra pessoa me conduza. Eu na mira da solidão, eu no rastro da procissão, querendo rumo. Vou no claro na escuridão, vou seguindo meu coração, onde ele for. Seguro da mamadeira, ou no perigo da ribanceira, eu sou um só. Uma parte de mim reclama, outra parte me põe na cama e faz carinho. Eu na prosa querendo o verso, ou na rosa do amor confesso a cicatriz. Movendo o berço do mundo, misturado no que é imundo, eu quero a vida. Eu no impasse de ser pessoa, implorando que outra pessoa me conduza. Eu na mira da solidão, eu no rastro da procissão, querendo rumo. Vou no claro na escuridão, vou seguindo meu coração, onde ele for. Eu na mira da solidão, eu no rastro da procissão. Vou no claro na escuridão, vou seguindo meu coração, onde ele for.